contato para show, amigo. É 75-8158-7737. Falar com o empresário Marcelo. Vem com o Jam. Deixe em paz o meu coração. É sempre assim, você quer brincar de amar, depois você me deixa na mão. Para de me torturar. Sai tentação. Não quero esse tipo de amor. Não dá, não vou viver de ilusão. Pra ficar bonito, vamos cantar junto com o Diel, bora. Eu não quero ser um caso a mais. Me dói demais ter você pela metade. Eu não quero ser brinquedo seu, depois sou eu quem fica na saudade. Sai, sai tentação, antes que eu perca o juízo de novo. Sai, sai tentação. Tenho que aprender a viver sem você. Ter você pela metade. Eu não quero ser brinquedo seu, depois sou eu quem fica na saudade. Vamos cantar comigo, meu povo. Quero ouvir. Sai, e aí? Sai tentação, antes que eu perca o juízo de novo. Sai, sai tentação. Tenho que aprender a viver sem você. Sai, sai tentação, antes que eu perca o juízo de novo. Aprender a viver.